programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science. Hoje, sexta-feira, dia 10 de maio de 2019, e a notícia dessa vez, Gregório. Essa aqui é pra você, hein? Uso de antidepressivos durante a gravidez está possivelmente relacionado ao autismo, sugere estudo. Eu não tenho nenhuma relação com esse fato. Mas a sua mãe, sim. Minha mãe é 100% saudável, mano. Toma nada. Cara. Ela quase teve que tomar Ritalina, mas não toma mais. Ainda bem, né? Então, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o QN News Science. Vamos nós. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Novas pesquisas apresentam um potencial elo entre o uso de antidepressivos em camundongos, prenhos e comportamento semelhante aos autistas em seus filhotes. Cara, tô dando antidepressivo pras mães camundongos. De acordo com um estudo publicado na revista molecular Brain. Olha que interessante. Daqui a pouco a gente vai chegar no ponto da sociedade que só vai ter gente autista, né? Porque. Quem não tem depressão na sociedade moderna? O autista, ele tem maior tendência a ter depressão, se eu não me engano. Então, tipo, a mãe toma um remédio contra a depressão que faz o filho dela ter uma maior chance de ter depressão. E aí o filho dela, com maior chance de ter depressão, vai tomar antidepressivo que vai fazer o filho dele ter depressão, que vai fazer ele tomar mais antidepressivo. E assim. Vai se continuar. Ele está falando de tempos humanos que a depressão é uma das doenças mais comuns. É a doença do século. Exatamente, então assim. Saudades quando era tuberculose. A geração de autista. Já começou, nós dois estamos nessa geração. Nossa, você me tira dessa aí. Você tá junto, amigo. Você acha que. Mano, você faz design, todo mundo faz design é automaticamente autista. Não tem o que incomodar. Fica brincando com forma geométrica, você acha que isso é coisa de autista? O gráfico é 100%. 100%, eu vou entrar nessa aí. Só focar no gráfico. Isso é estatística, eu vou julgar esses dados aí agora. Um em cada 6 americanos toma antidepressivo, olha aí o que eu tô falando. Ou outras drogas psiquiátricas, de acordo com um estudo de 2017 publicado no JAMA. Inclusive, eu tô nessa lista aí, se bem que é norte-americano, então não tô nessa lista. Você acha que, se não me engano, sou americano? Norte-americano, estadunidense. Você acha que se eu fosse americano, eu tava aqui, cara? Eu tinha fugido. Sim, já. Estadunidense. Americano você é, só não é do norte, seu estadunidense babaca. Justo. Destes, o mais comumente prescrito é um inibidor de recaptação da serotonina, SSR, chamado de fluoxetina. Eu já ouvi esse nome um monte de vezes, cara. Mas não foi me receitado. Tá? Mas conhecido pelo nome genérico Prozac ou Sarafen. Olha que legal. Esses medicamentos são usados para tratar depressão grave e transtornos de estresse pós-traumático, que pode ser cada vez mais importante durante a gravidez. O remédio, ó, só pra constar, o meu remédio que eu tomo não é pra depressão, mas eu tomo esse remédio, ele é usado pra tratar síndrome do pânico grave. Olha aí. Então toma aí nessa estatística. Já que a depressão não tratada está associada a um aumento do risco de parto prematuro, baixo peso ao nascer e outros problemas para o bebê. Olha que interessante, cara. Porra, aí fudeu. Olha que interessante. Se você não toma... Tu não toma, aborta. É. Se você toma, vem autista. E sabe o que é mais legal? Que essa trupe retardada mongol aí dos antivacinas... Fica falando que tá aumentando o autismo e eles associaram a parada errada, cara. Eles tinham que ter associado à depressão. Não, eles não associaram nada, porque os dados deles pra falar do aumento do autismo tem base nenhuma. Não, mas eles associaram burramente, não quer dizer que tá a associação certa, mas eles associaram isso. Eles associaram errado duas vezes. Ai, caraca. Né? No entanto, pouco se sabe sobre a segurança desses medicamentos durante a gravidez. Além de que eles podem atravessar a placenta e podem ser detectados no leite materno. Caralho. Cara. A prescrição de tais medicamentos durante a gravidez é feita equilibrando o seu risco com benefícios potenciais. Eu acho que não tem. Eu não sei, cara. O bebê já chega felizão. Não, tu escolhe, prematuro. Nem chora, ele ri. Ele nasce e tá rindo. Tá? Ele é autista, né, mano? Você escolhe autismo ou prematuro? Mano, autismo, pelo menos, tem chance de ser autismo altamente funcional. Verdade, ele pode ser um gênio. Tal qual quem? Quem que é o grande autista altamente funcional da nossa geração? O maior gênio intelectual do Brasil? O Messi. Paulo Cogos. Tá. Caramba, tem vários, cara. Tem o Messi, tem o Cogos. Antigamente... O Messi é da Argentina, cara. Mas é parceiro? Sul-americano? Foda, que parceiro, é inimigo. que inimigo, isso aí é rixa pra esconder a amizade. Fica tomando as Malvinas, mano. Não, cara, a gente... Não, isso aí... Essa rixa é só pra esconder a broderagem. Muitos estudos de associação humana foram realizados para investigar as conexões entre a exposição antidepressiva durante a gravidez e crianças com autismo e transtorno de déficit de atenção. Mas, ó, ainda tem TDAH, é maravilhoso. Porra. Mas que eles não foram capazes de identificar uma relação causal, disse o autor do estudo Ryun Sochaun, já em um comentário. É, talvez seja tipo, como a mãe ela tem depressão, ou alguma coisa relacionada à depressão, a chance dela ter algum gene que cause problemas mentais é grande, então ela passa pro filho esse gene, pois é. Digamos assim. Para então talvez não seja o remédio seja só um sinal. Uhum. É isso aí. Ou a gente tem um problema que talvez o remédio ative alguma coisa. É, ou a gente tá só achando um jeito de identificar, tipo, a herança das doenças mentais, ou a gente tá encontrando um problemão que a gente vai ter nos próximos anos. Você já levando em conta que a depressão por si só já leva a um bebê prematuro, com problemas, a gente já pode já fazer alguns diagnósticos aqui que já, né, já causa algum problema. É, e qualquer remédio na gravidez causa algum dano no bebê, né? Droga é droga, sistema, né? Dele. Então você só deve tomar droga enquanto você tá com criança se você realmente precisa, sim, tipo um antidepressivo que você realmente precisa. Exatamente. Para descobrir quais poderiam ser esses riscos potenciais, os pesquisadores observaram camundongos adultos nascidos de mães que haviam sido tratadas com fluoxetina durante 15 dias durante a versão de camundongos do segundo trimestre de um humano. É porque isso aqui é pra explicar a idade de camundongos, tá, gente? Porque é bem diferente, o camundongo nasce muito rápido. O ser humano demora muito. Então, tipo, 15 dias com um camundongo seria 3 meses com um ser humano. Né? Eles estão compararam essas observações com o comportamento de camundongos nascidos de mães que receberam apenas solução salina como controle. Pesquisadores esperam examinar em seguida crianças com autismo que nasceram de mães que tomaram antidepressivo usando tomografia por emissão de pósitrons. Tem algo parecido com autismo entre camundongos? Sabia, não? Tem um semelhante, né? Tipo, o genérico. Mas tem? Sabia, não? Autismo genérico. Sim. Generic. Eles já identificaram isso no, nos camundongos, agora eles estão só descobrindo a relação. Caramba. Interessante, né? Pode ver que o mundo animal ele é todo fodido, né? É, não. Pois é. Tem, inclusive, camundongo depressivo. O negócio é virar planta. É, não. Até planta, cara. Já estão achando as plantas aí com sistema nervoso avançado. É verdade, o negócio é virar fungo. Não. Fungo não, cara. Fungo já é animal, quase. Fungo já sente, já chora. Não sente nada, mano. Ele só espalha. Ele só espalha e te dá alergia. Fungo é da hora. Principais diferenças de comportamento foram identificadas entre dois grupos, particularmente em perda de memória e interações sociais. Para começar, nos casos nascidos de mães que receberam a solução salina, normalmente exploraram 3 braços de um labirinto em forma de Y ao longo de um período de 10 minutos, e foram mais propensos a explorar os braços que eles não tinham visitado recentemente. Os ratos nascidos de mães tratados com antidepressivos, por outro lado, estavam menos inclinados a explorar os braços não visitados. Em um segundo experimento, os camundongos foram induzidos em 2 camundongos juvenis, uns após os outros. Os ratos salinos, né, que foram tratados com doses salinas, eram mais propensas a cheirar o segundo rato. Olha aí, indicando que eles estavam cientes, de fato, de que eles já haviam conhecido o primeiro. O camundongo exposto a antidepressivos, enquanto o útero cheirava os 2 camundongos introduzidos, o que mostra que eles não foram capazes de reconhecer que eles já haviam encontrado o primeiro camundongo. Explicando isso aqui de forma mais didática, é o seguinte... Você tinha lá um ratinho, inclusive em útero já, que tava lá sozinho, beleza. E, caramba, em útero. Tá, isso é meio bizarro, mas é isso aí. Vou usar um exemplo menos bizarro aí pras cabecinhas humanas. Os ratinhos estavam lá, tal, Aí a gente colocava o ratinho lá, igual o cachorrinho, vai lá e cheirar, cheirou o brioco. Foi lá, cheirou, uhum. Beleza, show. Foi lá de novo, já cheirou de novo pra confirmar a amizade, sacou? Uhum. Já o ratinho que foi tratado com antidepressivo, lá, a mãe dele foi tratada com antidepressivo, ele cheirava, beleza, cheirava de novo, beleza, cheirava de novo, e não lembrava que aquele rato era, ele não fazia gesticulações ratais de identificação daquele rato. Então é como se ele não tivesse conhecido ele. Então... Resumindo, você tá falando que eu sou autista. Exatamente. Ele tinha dificuldade. Eu conheço a mesma pessoa todo dia, que eu esqueço que ela existe. É, ele tinha dificuldade de entender que aquele rato já era um conhecido. Então tinha dificuldades sociais. Bem interessante, né? E por fim, os pesquisadores analisaram os sinais nervosos do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo comportamento social. Eles encontraram transmissões prejudicadas, que se acredita terem sido causadas por um receptor de serotonina hiperativo, mas mostraram evidências de melhora da memória quando os ratos receberam compostos que bloqueiam os problemas comportamentais aliviados pelo receptor. Ou seja, usaram o que combate o autismo, né? Melhora a vida do autista e deu certo. O consenso entre os especialistas é que o aumento do número de pessoas diagnosticadas com autismo em todo o mundo é provavelmente devido a mais consciência e testes, em vez de um aumento na prevalência do autismo, disse o pesquisador Patrick Casey. Este estudo colaborativo de nossos pesquisadores oferece um argumento convincente para uma ligação entre autismo e exposição a antidepressivos no útero em um modelo animal, e um possível mecanismo que poderia potencialmente ser explorado para futuras terapias. Olha aí! Então, é isso aí. Os antivacinas aí erraram. Errou. Errou feio, errou rude. E... Então é isso. É isso, é isso aí. Então... Nós vamos ficando por aqui. Sejam felizes. E vou ao psicólogo para ver se vocês têm autismo ou depressão. É importante. É, exatamente. E depois no psiquiatra, se for necessário. Psiquiatra. Psiquiatra. E se você não tiver dinheiro, tenta ir para umas coisas de faculdade, que é de graça. É verdade, verdade. Boa dica. É free. E fica esperto. Exatamente. Falou. Falou. Que legal. Esses medicamentos são usados para tratar... Pera aí. Caralho, 6 horas da tarde o cara tá dormindo pamonha, porra! Caralho, cara, o desemprego tá foda, hein? Eu achei que você tava ouvindo um vídeo. Caramba. Não, é pamonha, rapaz. Aí sim. Pô, 6 horas da tarde, filha da puta, tá vendendo pamonha, mano. Que porra é essa?